Pessoal, já faz um tempo que eu estava querendo gravar esse vídeo para os senhores. É um tema que já foi abordado pela R90, tá? Mas eu quero abordar também, chamado jorgismo. Jorgismo, pessoal, basicamente é querer pagar de fodão, tá ligado? Querer pagar de hardcore, tá ligado? E no vídeo de hoje eu quero fazer alguns comentários sobre uma personalidade americana da internet. Que ele tá presente aqui no Rumble, tá? Ele foi banido do YouTube, então ele não pode mais produzir vídeo no YouTube, aí ele veio pro Rumble. A personalidade que eu quero falar sobre, né, é o Jackson Hinkle. Com certeza, 99% dos senhores nunca ouviram falar desse cara, né? O Jackson Hinkle, ele é um cidadão americano, né, comentarista político de direita, né, conservador, vamos colocar assim. Eu tenho opiniões, pessoal, que ele também tem, só que a minha diferença para ele é bem simples. Eu não mostro o meu rosto na internet. Eu, quando eu faço, por exemplo, opiniões sobre Israel e sobre os Jujubas, que é opiniões controversas que o Jackson também tem, a diferença é que eu não me exponho na internet. A diferença, pessoal, é que eu não vivo de internet. Tá ligado? Diferente do Jackson Hinkle, que expõe a imagem dele e ele vive disso, tá ligado? A renda dele tá na internet. E o Jackson Hinkle, né, ele ficou bastante popular recentemente devido aos eventos que aconteceu na Rússia, né, em 2022, durante a operação especial que ocorreu na Ucrânia, né? Ele é pró-Rússia, né? Assim como eu também sou pró-Rússia. Simplesmente eu sou pró-Rússia porque eu não sou, pessoal, feminista, eu não sou gaysista, eu não sou negrista. Então eu apoio a Rússia porque a Rússia é contra tudo isso. E o Ocidente apoia isso. E o Ocidente é nosso inimigo. O Ocidente é inimigo dos homens. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Ucrânia. Para quem não sabe, o maior grupo feminista do mundo é ucraniano. Então eu não vou apoiar a Ucrânia, entendeu? E tirando essas similaridades que eu e o Jackson Hinkle temos, por exemplo, não gostarmos do Estado de Israel, dos Jujubas, e temos um apoio, né, massivo à Rússia, ao governo russo, né, do Putin, aí tudo bem. É o seguinte, eu já mencionei isso, pessoal, num vídeo anterior, muito tempo atrás, que era sobre o Hunter Avalone, né? Eu vou deixar até o link aí na descrição, ou uma tag, para vocês assistirem, né? O Hunter Avalone, eu vou dar um breve contexto para os senhores. Eu mencionei ele num vídeo na qual fala o seguinte: o Hunter Avalone era um produtor de conteúdo, né? Conservador libertário, mais libertário do que conservador, né? E ele tava louco para ter relevância na internet. Ele pagava de Jorge, de um fodão. Ele participava de debates, né? No YouTube, pá, etc. E esse Hunter, ele conheceu uma menina chamada, se não me engano, Carissa, é o nome dela. Ele namorou com ela, casou, né? Teve filhos, etc. O que acontece? Quando você tem casa, tem filhos, pessoal, você tem responsabilidades, correto? Correto. E você precisa prover e proteger sua família. Você escolheu isso, né, para você, né? Casar, ter filhos, né? Então você vai ter que assumir a responsabilidade sobre isso, fazer seu papel de homem. O que significa fazer papel de homem, pessoal? É arrumar um emprego. Um emprego de verdade. E o Hunter, em vez de procurar um emprego para cuidar da família, sabe o que ele fez? Ele ficou em casa, parado, estagnado, querendo viver de internet, querendo pagar de Jorge na internet, querendo fazer conteúdo para o YouTube e viver, sabe de quê? De doação, de donate, de superchat. Aí o que aconteceu? O canal dele não bombou, estagnou e a família dele começou a passar necessidade. Enquanto isso, a mulher dele, grávida, estava trabalhando numa lanchonete. E a menina lá trabalhando no subemprego, o cara em casa, querendo viver de internet. Tá ligado? E esse é um problema, pessoal, muito grave nesses produtores de conteúdo, por exemplo, conservadores. Você pode ver, a maioria desses conservadores vivem de internet. Eles não produzem nada, não criam nada. Ficam o quê? Vendendo cursinho de política, vivendo de doação, de polêmica, de notícia, arrumando treta. Eles arrumam mais pra cabeça do que pro bolso. Tá ligado? E esse Hunter Avalone, o que aconteceu? A mulher dele traiu ele. A mulher dele traiu ele. Eu não quero dar spoiler, pessoal, porque eu sugiro que vocês assistam o vídeo. Eu vou deixar aí na descrição para vocês assistirem. E o Jackson Rico tem essa similaridade com o Hunter Avalone. Ele quer viver de internet, tá ligado? O cara tem boa pinta, o cara, em vez de arrumar um emprego de verdade, tá ligado? Ele tem cara de consultor imobiliário, poderia arrumar algo assim, tá ligado? Não, o cara quer viver de internet, quer viver de superchat, etc. E por que eu tô falando dele, pessoal? Que tem tudo isso a ver, de jorgismo, etc. Durante, o que eu mencionei anteriormente, a ocupação russa que tá ocorrendo na Ucrânia, né? No ano de 2022, pessoal, aconteceu o Miss Universo. O Miss Universo. E o Miss Universo, se não me engano, foi nos Estados Unidos, se não me engano, no estado da Louisiana, tá? Em breve, pessoal, vai ter vídeo sobre esse estado da Louisiana, que ocorreu um evento recentemente muito interessante lá, tá? E durante esse Miss Universo, o Jackson Hinkle, ele fez uma cobertura como jornalista político no Miss Universo. Ele foi fazer o quê? A cobertura da Miss Russa, né? Porque ele ouviu dizer que a Miss Russa estava passando por bullying de outras participantes, principalmente das participantes do Ocidente, né? Sabe, a Miss América, a Miss França, a Miss Inglaterra, Canadá, principalmente a Miss Ucrânia. Quem ganhou o Miss Universo, se não me engano, foi a Miss Ucrânia por causa da solidariedade à Ucrânia. A mulher também é muito bonita, pessoal, bem gostosa também. Durante essa cobertura do Miss Universo, ele fez muita amizade com a modelo russa chamada Anna Linnikova, que é essa mulher que vocês estão vendo na imagem. Bonita, né? Uma típica mulher russa, né? E eles, né, ficaram íntimos e acabaram tendo um lance, né, um romance, e começaram a namorar. Esse namoro se desenvolveu após o Miss Universo e eles noivaram e casaram, né? E ela foi morar nos Estados Unidos com ele. Isso é uma coisa, um golpe que as mulheres russas fazem muito, tá, pessoal? Normalmente as mulheres russas saem com americanos ou ficam com americanos não porque elas gostam dele, mas por causa do passaporte, tá ligado? As mulheres russas são espertas, tá? Elas são espertas. Elas sabem que o americano ele é beta e ele é desesperado. E ela, por ser uma mulher russa, né? O que acontece, né, pessoal? A gente sabe que a gente vive num mundo russofóbico, né? Onde se você é russo e você não defende as pautas ocidentais identitárias, feminismo, LGBT, negrismo, você é colocado escanteio, você é segregado, você é discriminado. Se você, por exemplo, apoia o Putin, acabou sua carreira. Principalmente se você trabalhar em indústrias que têm uma tendência a ser mais liberal, o que significa lacrador, né? E a gente sabe que a indústria da moda é assim, né? É uma indústria lacradora. É uma indústria que vive de propagar uma engenharia social no comportamento. A gente sabe que a forma como a gente se veste, a forma como, por exemplo, as mulheres se vestem, se maquiam, isso muda, né, toda a dinâmica do comportamento imperativo feminino, né? E essa mulher vive disso, né? Ela é uma mulher que vive da beleza dela, da aparência dela. Ela é uma mulher bonita. E a Anna Linnikova, pessoal, ela vem de uma região da Rússia chamada Orenburg. É uma região, fica próxima a Moscou, e é uma cidade, que é uma cidade pobre na Rússia. A Rússia tem bastante pobreza também, né? Nem pobreza, é uma questão de desigualdade. A Rússia, ela é muito desigual, diferente do Brasil, que a gente é pobre mesmo. A gente não é um país desigual, a gente é um país pobre. A Rússia é um país desigual. É uma concentração de riqueza muito forte nas cinco principais cidades, e nas cidades restantes, uma disparidade de renda enorme. E ela é dessa região de Orenburg, ela é de uma família de pais da classe trabalhadora, mãe e pai da classe trabalhadora. Ela, por exemplo, pessoal, ela era, antes de concorrer ao Miss Universo, né, o Miss Rússia, onde ela ganhou e acabou indo pro Miss Universo, adivinha o que ela era, pessoal? Ela era operária de fábrica. Essa mulher gata, pessoal, era operária de fábrica. Dá pra acreditar? Isso é o padrão médio da mulher russa. Uma mulher linda dessa, operária, pessoal. Operária de fábrica no Brasil, isso é inimaginável. Por isso que eu falo, a mulher russa, pessoal, essa mulher na Rússia, ela é uma 6/10. No Brasil, ela é 20/10. Tá ligado? Ela é gata mesmo, ela é bonita, tá ligado? Ela é branca, loira, nariz fino, lábios carnudos, olhos azuis, tá ligado? Buceta rosa, cu rosa. Zerou a vida no Brasil. Porque nós vivemos num país de Cleide, né? Só tem Cleide com braço de merendeira, com mão de pedreira, tá ligado? Aí não dá, né, pessoal? Aí é horrível. Nosso país tem muita mulher feia no Brasil. O Brasil é um dos países que tem mulher mais feia no mundo, cara. É um ou outro estado que tem mulher gata. Ela vindo de uma região pobre, né? Ela teve essa ascensão, né? A beleza dela ascendeu ela socialmente. Ela ganhou Miss Rússia, foi pro Miss Universo, ficou na boa colocação, começou a fazer algumas campanhas publicitárias, mesmo, né, com algumas sanções, né, por ela ser uma mulher russa, né, e não se posicionar politicamente correta, né? Ela sempre foi politicamente incorreta e por isso ela foi muito discriminada durante o Miss Universo. No Miss Universo, ela enalteceu o nacionalismo, o Putin, sabe? Ela não retrocedeu, ela foi leal nisso, né? No que ela acreditava, porque foi por isso que ela ganhou, né? O Miss Rússia acabou com o Miss Universo. E ela conhece, né, esse maluco, né, o Jackson Hinkle, com as opiniões que eles têm. Então, assim, você tem uma mulher que se envolve com um cara que tem opiniões polêmicas, contraditórias, que não é aceita pelo status quo. Esse cara, ele vive da imagem dele na internet e fala as coisas que falam. E ela vive da aparência dela, da beleza dela, né, da estética. O que aconteceu? Ela acabou perdendo muitos trabalhos. Muitos trabalhos por culpa desse cara, por causa da irresponsabilidade dele. Ela começou a perder trabalho, porque esse cara, por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos a gente não pode falar de jujuba. Você não pode ficar falando de jujuba se você vive da tua imagem. Porque se você fala de jujuba, se fala mal de jujuba, você não prejudica só você mesmo. Você prejudica as pessoas que estão à sua volta, são prejudicadas pela sua opinião. Porque você está colocando a sua cara a tapa e expondo a sua imagem. E as pessoas que estiverem entrelaçadas com você, perto do seu ciclo social, que formam o seu ciclo social, serão impactadas por sua opinião. Por isso que eu não mostro o rosto. Por isso ninguém deve mostrar o rosto quem tem essas opiniões que nós temos. Tipo, que eu tenho, que a R90 tem, que o Coruja do Carvalho tem. Tá ligado? Você não pode ficar mostrando o rosto, que o Raccoon tinha. Você entendeu? Você será lesado e prejudicado, tanto socialmente como financeiramente. E você irá lesar não só a si mesmo, como as pessoas que estão à sua volta no seu ciclo social. Entendeu? E ele não pensou nisso. Que a mulher dele vive da imagem dela, né? E como eu mencionei, você não pode ficar falando disso, de jujuba, nos Estados Unidos, onde os jujubas são elite, dominante no país. Quem manda nos Estados Unidos, pessoal, são os judeus. E ela tinha conseguido o contrato, pessoal, com empresas, que eu vou mencionar aqui, tá? Ralph Lauren. Ela conseguiu um contrato com a Tory Burch. Ela conseguiu um contrato com a Marc Jacobs. Ela conseguiu um contrato na época, acho que era com a Dior. E qual que é o problema aqui, pessoal? Ralph Lauren é judeu, tá? Calvin Klein é judeu. Tory Burch é uma mulher judia. Marc Jacobs, pessoal, é judeu. Então, assim, ele quebrou a menina. Ele praticamente tirou ela do mercado da moda, prejudicou ela, tirou o ganha-pão dela. Tipo, e ela não se importou no começo com isso. Por quê? Porque ela achava que o cara, sabe, a mulher russa é assim, pessoal. Se ela confiar em você, ela vai até o fim contigo, ela vai ser leal. Ela confia a vida dela em você. A mulher russa é assim. A mulher russa, pessoal, ela não acredita em igualdade. Tá? Ela não acredita em igualdade. Se você vai ficar com a mulher russa, mano, assume seu papel de homem. Você quer ser homem? Você quer prover? Quer proteger? Então vai lá, assume esse papel. Mas se você não conseguir, a mulher russa te larga sem pensar duas vezes. Tá ligado? Elas são assim. A mulher russa, ela é pragmática. Muito pragmática. Tá ligado? É uma coisa até que o 38 ele fala. A mulher russa, ela não vai, ela pode até não te amar. Mas a mulher russa, ela vai te honrar, vai te respeitar e vai te obedecer. Ela pode não te amar, mas te honrar, te obedecer, te respeitar, ela vai. Isso você pode apostar, muito diferente da mulher ocidental, que não respeita, que não obedece, que não honra e não ama. Muito diferente da mulher ocidental. E ela achou que, legal, ele fala o que fala, tudo bem, ele pode falar. Ele vai assumir a bomba, porque ele me prejudicou, e vai me prover, vai me sustentar, vai me proteger, eu e a minha família. Mas como, pessoal, um cara que quer viver de internet, de doação, de superchat, vai prover uma mulher dessa? Vai prover um estilo de vida? Não tava entrando dinheiro. Acabou dinheiro, acabou amor. Você fala o que fala sobre jujuba na internet, quando os judeus controlam nos Estados Unidos todo o setor bancário, vai acontecer o quê? Você não vai conseguir abrir uma conta no banco, porque você vai ser taxado de antissemita. Olha aí, ó, se fudeu. Fudeu a menina, fudeu ele. A menina já é russa, ela pode ser deportada. O relacionamento acabou o quê? Por esfriar por causa disso, porque o cara não pensou nas consequências das ações dele. Porque ele se acha muito fodão, muito espertão, muito Jorge, muito hardcore. É como mencionado do Hunter Avalone. Esses caras, eles querem viver de internet, pessoal. Quer viver de internet, quer ter vida fácil, quer ganhar dinheiro na tela do computador, receber superchat, donation, tá ligado? Assim não dá, cara. Assim não dá. Vai arrumar um emprego de verdade, sabe? Corretor imobiliário, vai, sei lá, martelar alguma coisa, um cara com boa aparência, deve ter alguns contatos, vai criar, sei lá, cria uma marca de barbear, sabe, pra crescer barba, pra um gel, modelador de cabelo, sei lá, cara, faz alguma coisa, cria alguma coisa, mas não viva de internet, sabe, uma hora isso passa, uma hora, tipo, se o YouTube, que nem no caso dele, o YouTube foi lá, sabe o que ele fez? Baniu ele do YouTube, banindo ele no YouTube, ele não conseguia mais o superchat, não conseguia mais as doações, aí ia pra outra plataforma, era banido por causa das opiniões. Você vê, pessoal, o cara foi banido até do BitChute, cara. Quando você é banido do BitChute, é porque você é um merda. É porque você é muito, muito merda, cara, muito merda mesmo. Sabe, o cara foi banido até daquela plataforma chamada Odyssey. O cara foi banido de lá, cara. Aí o cara foi pro Rumble. Tá ligado? Aí, renda pela metade, mais despesa, a menina não conseguindo um trabalho como modelo, mesmo sendo muito bonita. Por quê? Culpa de um otário desse, cara. Ó, por exemplo, aí, ó. Ele foi no Twitter dele comentar da Miss Universo lá nos Estados Unidos, que é uma mulher transexual asiática que ganhou. Todo mundo sabe que ela ganhou por lacração. Todo mundo sabe. Você não precisa ficar dando sua opinião. Aí, por causa de uns comentários desse aí, a menina lá russa perde trabalho por causa do cara, porque a menina tá associada a ele. Aí o cara com comentário, né, entre aspas, transfóbico, né, impacta a imagem da menina, que vai ficar também rotulada como transfóbica. Aí o que aconteceu? Todos os patrocinadores que ela tinha, essa menina aqui, ó, patrocinar essa modelo russa, empresas de moda, foi para quem? Para mulher trans. Você viu como o conservador não pensa nas coisas que faz? Isso também, sabe o que é, pessoal? É imaginismo. É um cara que não tá preparado para ter uma mulher bonita. Nunca teve uma mulher bonita dessa. Quando tem, se deleita, se acaba, tá ligado? Destrói o próprio relacionamento. Porque é beta, imagina, tá ligado? Esse meio conservador é cheio, como o Racon falava, de homem mangina sedento, beta sedento. Aí o relacionamento deu certo, eles se separaram, se casaram, pessoal, em menos de um ano se separou. Acabou o amor. Tá ligado? Por isso que eu falo, pessoal, não sejam esse cara. Arruma um emprego de verdade, não queiram viver de internet. Se der pra viver de internet, viva, tá ligado? Aproveite enquanto der, mas dê um emprego por fora. Não faça da internet a sua renda principal. Faça como uma renda secundária. Transforma o que você faz na internet como um hobby. E outra, não mostre o rosto. Não fique mostrando o rosto, se expondo. Porque na hora que você fazer isso, você vai ficar associado àquilo que você fala, tá ligado? E aí é complicado você se dissociar disso. Assim como esse cara. A vida dele acabou, tá ligado? A vida dele acabou. O cara foi banido do YouTube, foi banido na Twitch, foi banido até do BitChute. Em breve vai ser banido do Rumble. E aí, como é que fica? E a vida da menina também acabou. Porque hoje em dia quase não consegue nenhum trabalho como modelo, tá ligado? E quando consegue, consegue com marcas de segunda, terceira classe. Para ela, por exemplo, foi uma das finalistas do Miss Universo. Ficou entre as cinco. Tá ligado? Ainda sofrendo discriminação por ser russa, né? Então, assim, é foda, né, pessoal? Jorge é foda. E o que me deixa mais puto, cara, é o fato do cara ter perdido uma mulher dessa gostosa. Eu com uma mulher dessa gostosa, pessoal, em casa, você acha que eu vou ficar fazendo vídeo no Rumble? Numa LCR dessa? Bucetinha rosa, cozinho rosa, unha azul? Você acha que eu vou ficar na internet bancando de Jorge? Um caralho, eu vou gozar na cara dela, vou gozar na buceta dela. Tem outras coisas para fazer muito melhor, muito mais gratificante, mais prazeroso, mas não. O Jorge quer pagar de fodão na internet de hardcore, ao invés de comer a própria mulher, cara. É foda, cara. Assim, eu fico indignado, mano. Como um cara perde uma mulher dessa, cara, por jorgismo? Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder, cara. É. Nossa, vai pra puta que pariu, cara. Russia. 22-year-old Anna is an art history student with her own clothing brand. The successful international model, entrepreneur, and avid reader has been to 23 countries and speaks 3 languages. Russia. Russia. 22-year-old Anna is an art history student with her own clothing brand. The successful international model. Russia.